Sei que está bem adiantado o horário, mas será suficiente para ministrar aquilo que o Senhor tem para nós. Gênesis capítulo 3, versículo 1, por favor. Gênesis capítulo, perdão, terceiro, capítulo terceiro, Gênesis 3. Essa e outras ministrações você pode ouvir lá no site www.vidanovaitabuna.com.br. Amém, irmãos? Todos acharam aí? Vamos lá? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vão abrir os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para ter entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ou seja, fizeram roupas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és dentre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e entre a descendência e o que descender. Perdão, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabemos que esse é Jesus e por enquanto vamos falar nesse assunto. E a mulher, Deus disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que deste a voz à tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, que são espinhos. E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formada. Porque tu és pó e ao pó voltarás. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra tão clara, embora, como oramos mais cedo, tão enigmática. Sabemos que aquilo que precisamos entender, o teu próprio Espírito nos ensina. Que seja assim essa noite, em nome de Jesus. Deus, que nosso entendimento seja aberto e nós possamos ir mais além. A maioria aqui já conhece essa história, mas eu quero que, em nome de Jesus, o Senhor nos revele essa noite sobre culpa e responsabilidade. Que, Senhor, não sejamos escravos da culpa, mas sejamos, em nome de Jesus, senhores da responsabilidade. Sejamos, Senhor, livres de toda culpa e acusação e possamos, em nome de Jesus, ter autoridade nesse assunto, responsabilidade. Faz isso conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos de nós aqui, em algum momento da nossa vida, quando fomos confrontados diante de alguma situação, nós claramente como Adão e Eva, ou sorrateiramente, assopramos, desviamos a responsabilidade ou a culpa de algo que era o nosso dever responder em algum momento da nossa vida. Com certeza, alguém aqui já fez. Eu lembro de uma história que meu pai contava, não sei se conta ainda, de um certo pastor que ele estava cuidando, e esse pastor tinha um filho de meses, uns 8 meses, e aí a esposa dele disse assim: amor, eu já pedi tanto para você não deixar as garrafas da geladeira vazia. Isso a gente não faz aqui, né, irmãos? Graças a Deus, os homens aqui, Vida Nova, não pecam nisso. Eu já pedi tantas vezes, e ele imediatamente, quando ela o confrontou, ela disse: foi fulaninho. Aí ela disse: ele tem 8 meses. Aí ele disse: é, né? Foi eu. Automaticamente, ele disse que foi o filho. Eu acho que, em momentos de aperto, nós recorremos a recursos bem profundos e antigos. Esse pastor, quando a mulher apertou ele, ele foi bem profundo, ele foi bem lá na ancestralidade, foi lá e buscou em Adão. Me parece que isso ficou meio que impregnado no nosso código genético. Quantas vezes, Alex, lá na sua fábrica, você chamou um funcionário e, por mais gentil que você tenha sido, chamou atenção para o erro dele e ele falou: é verdade, seu Alex, eu errei assim como o senhor falou. É raro. Bem poucos. Hoje à noite quero falar sobre culpa e responsabilidade. E suas consequências. Quando Deus chamou Adão e disse: Adão, o que houve? E Adão disse: é, Senhor, porque eu estava nu, né? E eu fiquei com vergonha do Senhor, porque eu estava nu. E Deus, claro que na pessoa de Jesus, porque essas teofanias, essas aparições de Deus, elas são sempre na pessoa de Jesus. Existe aquela situação que é provável, que foi o Pai, o Filho e o Espírito, numa exceção da história bíblica, quando apareceu Abraão, que foram 3 varões que receberam a adoração, não podem ser anjos. Mas, via de regra, quando Deus aparece corporalmente, é Jesus, amém? Que é a perfeita imagem de Deus Pai. Outro dia a gente pode falar mais detalhadamente sobre isso. Então Jesus estava lá no Éden, e quando Adão disse: é porque eu estava nu, e aí eu fiquei com vergonha, mais ou menos o que ele quis dizer, né? E Jesus, antes que ele ficasse com aquela historinha, Jesus não perde tempo e diz: e quem disse que você estava nu? Adão, você comeu do fruto? Porque assim, irmãos, quando Deus nos confronta, o homem natural, ele automaticamente, ele reage com uma defesa. E a defesa, infelizmente, mais comum que nós temos é terceirizar a nossa responsabilidade. Mas no caso de Adão, ele, antes de fazer isso, ainda tentou outra coisa. Preste atenção e veja se você se identifica, quem sabe, com alguma característica de Adão. Quando Deus nos confronta sobre a nossa inapetência, sobre a nossa incompetência, sobre nossa frieza espiritual, sobre nossa indiferença com Ele, sobre nossa indiferença com os perdidos, sobre nossa indiferença com a causa dEle, com a igreja, sobre a escassez de momentos que nós temos com Ele, quando Deus, por amor, e um amor extraordinário, porque é muito amor insistir em pessoas como nós, Ele chega perto de nós e aí Ele diz... O que está vendo, irmãos, é muito raro. E se você já passou por isso, bote a mão na minha cabeça e ore por mim, porque eu quero chegar lá. É muito raro a gente não culpar alguém. Eu até admiro Adão, porque a primeira culpa que Adão deu não foi a Eva. A primeira culpa que Adão deu foi a sua incompetência. Os menos maduros, os mais eufóricos, os mais infantis, os mais pueris, os menos sólidos, as pessoas mais fugazes, talvez dissessem logo a culpa é de outro. Mas eu quero crer que Adão tentou algo feio, mas ainda menos feio. Que foi atribuir a ele a impossibilidade de atender ao chamado de Deus. Gente, é um chamado. Jesus chegou e chamou Adão. A Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus, mas se escondeu. Então Deus vai e fala assim, Jackson, Aminadab. Eu acho que Deus chama a mina, né? Pelo apelido, intimidade, né? Assim, Jai. Amina, Lucas, quando Deus nos chama, talvez a primeira reação que nós tenhamos é negar de estar perto de um Deus tão santo, tão perfeito, porque afinal de contas estamos nus. Não somos tão aptos a responder esse chamado de Deus. Não somos tão merecedores de responder esse chamado de Deus. Não somos tão maduros assim para estar na presença de Deus. Tudo historinha. Porque quando nós dizemos para Deus que nós não podemos estar mais com Ele... porque nós somos imperfeitos, nós estamos chovendo no molhado. Porque Ele chama a gente para estar mais com Ele exatamente por nós sermos imperfeitos e precisarmos mais dEle. E às vezes a gente quer melhorar primeiro para depois estar com Deus. É que nem um gordinho que quer emagrecer para fazer dieta. Não. É que eu estou querendo emagrecer um pouco. Depois que eu emagrecer, eu faço a dieta. 10 quilos, só 10 quilos. Vou perder meus 10 quilos. E depois que eu perder meus 10 quilos, eu... começa a fazer a dieta. E a mesma coisa quando nós dizemos assim, olha, eu não tenho condições de estar mais com Deus, porque eu sou uma pessoa tão cheia de vergonhas, eu tenho tantos comportamentos vergonhosos, que eu prefiro melhorar um pouco e vou aqui me cobrir com essas folhas, de figueira, para ver se eu consigo uma certa dignidade para chegar perto de Deus. Eles não teceram as folhas para poder chegar mais perto de Deus. Eles teceram as folhas, provavelmente, por estarem com vergonha um do outro. Por que eu acho isso? Porque eles continuaram juntos. Depois que caíram, cada qual com a sua roupa. Mas não quiseram estar diante de Deus. Então, na verdade, a roupa que eles fizeram foi pela vergonha que tinham de um para com o outro. Eles estavam com vergonha de um para com o outro. Preste atenção, veja bem. Quando nós nos afastamos de Deus, nós criamos ferramentas artificiais para nos proteger de uma intimidade maior, de uma aproximação maior, E nós nos isolamos dentro das nossos subterfúgios, das nossas estratégias. O que é que eles fizeram quando eles teceram a roupa, irmãos? A quem eles iam enganar? Você quer que eu seja mais prático? É você. A gente se afasta de Deus e faz o que não deve fazer. E aí a gente começa a entrar num mundinho só nosso, e a gente começa a se afastar das outras pessoas, e a gente começa a disfarçar a nossa pureza com essas cascas que a gente vai colocando sobre nós. Vocês lembram de Moisés, quando perdeu a glória de Deus, o que ele fez? Colocou um véu no rosto. Qual é o seu véu? Ser um bom pai? Pagar as contas? Ser uma mãe direita que não trai o marido? Frequentar a igreja e vir de vez em quando, entregar uma oferta? Qual é? Irmãos, tudo que nós fazemos com a intenção errada, por mais que em si não seja errado, pode disfarçar algo muito pior. E o certo acaba virando errado. Tudo que a gente faz para despistar, tudo que a gente faz que não é intenso e verdadeiro, é um risco. Tanto é que, se você continuar lendo a história, você vai ver que o Senhor, logo vendo que aquilo era uma chocarrice, aquilo era uma piada, aquilo era um embuste, aquilo era um disfarce, a Bíblia diz que Deus mata um animal inocente e usa a sua pele para cobrir a nudez dos dois. Porque só o sangue, só o sacrifício de um inocente é que cobre as vergonhas. Ali gera a tipologia de Jesus, o inocente que foi morto para cobrir nossas vergonhas. E logo eu vou voltar a essa parte da história. Então vamos lá. Primeiro sinal de quem não reage de forma madura ao erro cometido. Você cometeu o erro? Se arrependa. Se arrependa. Se refaça com Deus. Pare de subterfúgio, pare de disfarce. Pare de tentar tapear Deus. Pare de tentar tapear sua esposa, seu marido, seu chefe, seu filho, sua mãe. Está comigo? Diga amém. O que acontece quando a gente começa a afastar de Deus? Quem já teve uma experiência com Deus, quando começa a se afastar de Deus, se sente meio deslocado. Quem já teve a experiência com Deus, e quem já teve aqui sabe o que eu estou falando. Sente-se meio deslocado, começa a disfarçar, às vezes é um pouco mais de maquiagem, para o homem às vezes até comprar roupa nova, um smartphone do mais novo, quer comprar um carro mais caro, ele quer tapear, ele quer tecer figueira para poder esconder a vergonha da nudez. Ô, irmão, já agora para vocês, tudo perda de tempo, tudo perda de tempo. Você já viu o casal que está na bênção ali, né? Aí, infelizmente, dá uma vacilada, esquenta mais no namoro. Ô, irmãos, pela misericórdia de Jesus, ele me livrou disso. Mas já acompanhei muito jovem. Fica com vergonha do outro, quando os dois são crentes. Foi o que Adão teve. E Eva também. Em vez de resolver logo, porque eles eram tão amigos de Jesus, bastava falar assim: Senhor, Senhor, Senhor, acorde-nos, nós pecamos. É difícil dizer em história como seria. Inclusive, é uma pergunta assim que os eruditos de história se ofendem quando alguém pergunta: como seria se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra? Aí eles dizem: que pergunta boba, ninguém sabe como seria na história. A gente tudo o que aconteceu. Então a gente não sabe o que seria se eles fizessem isso. O fato é que não fizeram. É muito diferente quando a gente é flagrado no erro e quando a gente se arrepende e se refaz com Deus. Amém ou não? Então, irmãos, o que é que Adão fez? Adão primeiro tentou tapear. Muitos de nós fazemos isso. Às vezes a gente sabe que não está sendo o pai ideal. Qual é o pai ideal? É o pai que inspira os filhos. É o pai que faz a esposa sentir-se feliz por ter escolhido ele para ser pai dos filhos dela. O pai ideal é aquele que o filho pega ele meditando na palavra, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Sofia, quando crescer, e eu estou me citando, não que eu seja padrão para alguma coisa, mas é o que me ocorre agora. Sempre Sofia me vê com a minha Bíblia na mão em casa, eu e a mãe dela. Ela cresce com isso na cabeça. Não é nada estranho para ela, ela me vê com a Bíblia na mão, citando a Bíblia, ensinando a Bíblia, na hora de corrigir, mas também na hora de abençoar. E cuidado, você que é pai, porque a gente só usa a Bíblia para dizer, aqui ó, a gente tem pai que só tem a parte da varinha grifada na Bíblia, né? Aqui ó, Deus mandando aqui ó, que é com a vara, você ainda acha que eu estou batendo de mão? Pelo amor de Deus. E a parte sobre botar o filho no colo, ensinar ele em todos os lugares. Eu não sei se isso foi um pensamento meu ou se Sofia chegou a falar isso. Se não me engano, eu tenho essa memória, eu não quero dizer como fato, mas digamos que tenha sido, porque eu não tenho certeza. Como tem muito tempo, parece que teve uma vez que eu não quis ensinar a Bíblia para ela de noite, que é um costume que a gente tem lá em casa, e aí ela disse, ó, pai, mas o senhor me falou que o pai ensina o filho sentado na cama e coisa e tal. Ela usou em favor dela. Então, o que é um pai? É o sujeito que ele tem a satisfação. E não tome essa palavra como acusação, amém, irmãos? Sim? Tome como a direção de Deus. O pai ideal, ele nem sempre pode ser medido pelo filho. Eu acho que muitos fazem justiça sobre isso. Tem pais que são pais irretocáveis, mas que às vezes o filho escolhe outro caminho. E muitas das vezes ensina de uma forma muito equivocada. Tiveram talvez sucesso na criação dos seus filhos, então eles são judiciosos, né? Dizem, o filho está assim porque o pai não presta. Isso não, isso é falta de misericórdia. Cuidado, não peque com isso em nome de Jesus. Ok? Porque até esses filhos, quando eles são arguídos, eles dizem, não, mamãe não, papai não. Se tem algo errado aqui sou eu. Mas o que é então esse pai que não tem que se esconder atrás das folhas de parreira? Não tem que se esconder atrás de dizer assim, eu trabalho tanto, eu dou um duro danado, eu tenho o direito de assistir meus noticiários de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quando a mãe fala assim, ô amor, dê uma atenção para a menina, sabe que a menina precisa de atenção de pai. Será que eu não tenho direito? Eu trabalho tanto, eu preciso ver os jornais que sempre são a mesma coisa. A mesma opinião, querendo lavar a mente da gente. Será que eu não tenho direito de ver meu futebol? Claro que tem. Eu estava lendo esses dias um cara bom. Se não me engano, foi O Poder do Hábito. Excelente livro, recomendo. Maravilhoso. Inclusive, ele cita um pastor da Sand Black, o Rick Warren. Muito bom livro. Você que tem dificuldade em mudar de hábito, livrão. Li esses dias recentemente. Grosso, mas vale a pena. E ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, a diferença entre vício e bom hábito é o que você deixa de fazer para fazer o seu supostamente bom hábito. Por exemplo, se o sujeito, ele corre todos os dias, que bom hábito, não é? Depende. Se isso tira a presença dele com o filho. Se ele nunca vê o filho porque corre 2 horas por dia, não é mais bom hábito, é um vício. Porque algo que tem um valor maior está sendo diminuído por esse suposto bom hábito. Então nós temos que elencar moralmente o que é prioridade. Porque tem coisas que aparentemente são boas. O cara dizer assim, eu trabalho muito, não é uma coisa boa? Depende. Se ele sai 5 e chega 11 da noite e só vê o filho no final de semana, está errado. Amém ou não? A mulher que não se preocupa em cuidar do seu marido, mas ela disse, mas eu sou uma ótima mãe. Essa dor de cabeça crônica que eu tenho todos os dias é porque eles me enchem de problema. Vocês não veem que vocês tiram minha energia todo o dia todo? Que em nome de Jesus, nós pulemos dessa fase de nos disfarçarmos com folhas de figueira e nós vistamos logo a pele do animal sacrificado em nome de Jesus. Porque, vou te contar uma coisa, quando o Espírito Santo começa a abrir nossos olhos, pega mal. A gente começa a olhar para a vida da gente e falar assim, meu Deus, tem um estoque de folha nessa casa. Está tudo errado. Precisa mudar tudo. Dá um vendaval aí, Jeová, para poder tirar essas folhas aí. E ele dá. Dá. Porque folha não cobre pecado. O que cobre pecado é sangue do inocente. Mas vamos lá, que o tempo é curto. Quando a gente vê que vai quebrar a cara, desculpe a grosseria, aí a gente viu que a folha não cobre o erro. O que é que a gente faz? Quando culpar a nossa incompetência já não serve mais, porque Deus fala assim, mas então por que você não melhorou? Por exemplo, digamos que o sujeito esteja desempregado, e ele se pergunta, o que houve? Ah, meu patrão me demitiu. Por quê? Ah, eles são muito exigentes. Eles querem que a gente bata a meta todo mês. Ah, que pena você ser demitido. Trabalhava naquela empresa há 20 anos, não consideraram isso. Não, isso não existe, não existe isso. Esqueça, isso era antigamente. E aí fui demitido. E aí você pergunta, vem cá, e todos foram demitidos? Não, tem um povinho lá que bate as metas todo mês. Não sei o que eles fazem, tudo puxa saco do chefe. Poxa, mas... E você estava se dedicando? Não, ultimamente eu não estou muito motivado, né? Porque a empresa não me dá muita estrutura para eu poder fazer o melhor serviço. Ah, e a empresa então lhe dá menos recursos que os colegas? Não, mas podia ser melhor. Gente, tem uma máxima lá em casa que a gente sempre fala. Se existe alguém na mesma situação tendo resultado melhor, quem tem que mudar sou eu. Eu não estou dizendo que às vezes o patrão exige demais, não. Entenda. Eu estou dizendo que quando a sua desculpa é a sua incompetência, a pergunta imediata que a gente tem que fazer para alguém é, e o que você faz para ser melhor? Eu não faço nada, não. Quando eu digo assim, meu irmão, por que você não é mais carinhoso com sua esposa? Eu não consigo. É uma coisa bem mordaz, né? Porque a pessoa está dizendo assim, eu admito minha incompetência, mas a gente, quando faz um confronto amoroso como esse, deve ser homem para continuar, ou mulher, se for mulher confrontando, e dizer assim, você não consegue, ok, entendo. E o que você já fez para conseguir? Irmãos, tem coisas que não acontecem espontaneamente, não. Tem coisas que tem que ralar. Tem que correr atrás. Tem que batalhar. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, enquanto eu falo essas coisas, ele vença você e não vale em você o argumento. Ah, ele está falando assim, mas eu não consigo. Ou então ele também não deve conseguir. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você com muito amor. Deus não exige nada de nós que nós não tenhamos condição de viver plenamente o que Ele exige de nós. Nada! Porque Ele sempre, com a palavra, traz o poder para se cumprir a sua palavra. Eu tenho que crer nisso. Então, cuidado com esse subterfúgio mordaz, quando alguém que te ama, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, ou um discipulador, um pastor, um pai, uma mãe, ou um irmão maduro na fé, chegar para você e lhe confrontar, um chefe seu de repente, ou sua esposa, ou seu filho. Gente, tem coisas que eu treinei para trabalhar com Sofia daqui a 3 anos, eu já estou tendo que dar hoje. O tempo está assim, ó, correndo a milhão, como eles falam. Então, antes de você dizer, eu não consigo, aí bota a culpa em si, né? Se prepare aí, ó, está escutando, Deus vai falar com você agora. Ok? Se preparou? Botou o cinto? Quando você disser, não consigo, você vai lembrar, o Espírito Santo vai dizer assim, e o que você já fez para ser melhor nisso? Quanto tempo você passa orando por isso? Quantos livros você já leu sobre isso? Com quantas pessoas maduras você já conversou sobre isso? Porque não cola com Deus, eu não consigo. Não cola. Deus não é menino, gente. Segundo subterfúgio que nós usamos é culpabilizar terceiros. E aí, só um parênteses aí no primeiro ponto. Quando a gente diz que a gente é incapaz, num certo sentido, a gente está culpando Deus também. Quando a gente diz, eu não sou capaz de cumprir isso que o Senhor mandou eu fazer, a gente está culpando a gente e quem mais? Deus. porque não nos capacitou. Não pode pirilim-pim-pim. Quando Deus disse para Moisés, tira meu povo do Egito, foi facinho, não foi? Moleza, bobagem. Aí. Galera, bora lá para o Egito, tararantatanta, com a trombeta eles foram. Não, meu amigo. Quando Deus disse para Abraão, vou fazer da sua semente tantos que vão ser mais do que essa areia que você está pisando aí, para de olhar para o chão. Vou ser mais do que essas estrelas que você está olhando aí também. Foi facinho? Não. Aí você diz, ah, então o senhor está dizendo que é pelo meu esforço? Não. É uma parceria. E eu não entendo por que Deus tão poderoso resolveu contar com você nisso. Não é uma coisa linda? É ou não é? Sabe por quê? É para no final ele dizer assim, ó, conseguimos! E você dizer assim, conseguimos o quê? Só que você conseguiu tudo? Esse Deus é maravilhoso. Segundo, nós então, quando não cola mais isso de dizer, eu não consigo. Espírito Santo de Deus. Tem um termo antigo, o povo crente antigo dizia, Deus vai lhe incomodar, lembra, amigo? Deus vai lhe incomodar, varão. Deus vai lhe incomodar com essa palavra. De vez em quando você vai dizer, eu não consigo, aí Deus vai falar, o que você já fez para melhorar isso? O que você está fazendo? Porque às vezes a gente diz, né? Não, há 30 anos eu tentei. Você está vivo ainda porque a sua missão ainda existe. No dia que você morrer, acabou. Fulano de tal, cumpriu a missão. Bem-vindo. Sobe na hora, seja novo, velho, jovem, não importa. Cumpriu, o sopro vai embora. A mina, as pessoas do dia que estava cumprido, aonde, meu amigo? Deus deu um recalchutado aí e está aí, eu cumprindo um monte de missão ainda. Aleluia. Então, segundo, nós, infelizmente, terceirizamos a responsabilidade. Como é isso na prática? É assim. Ah, pastor, você não sabe, pastor. A mulher que eu tenho, Senhor, a mulher que eu tenho é dose. A mulher que eu tenho não é para qualquer um, não. A mulher que eu tenho, arranca o cabelo de qualquer um. Eu, um tom bem-humorado. Está chutando, né? É o espírito, aleluia. O bebê está chutando na barriga da mãe, aleluia, glória a Deus. No tom bem-humorado, digo assim. É porque é dia das mães, né? Falei que às vezes o marido reclama da esposa, aí ela disse: não, meu pai não reclama da minha mãe. E eu, no tom bem-humorado, digo assim: e por que você escolheu ela? Aí o que eu ouço imediatamente? Eu não sabia que era assim. Eu falei, não leu os sinais. Não leu os sinais. Quis casar com a bonitona? Você perguntou como ela era com a mãe? Perguntou se ela sabia fritar um ovo? Outro dia eu fui lá resolver um negócio da tesouraria na casa de Edinha. Aí quando eu cheguei, toquei a campainha. Aí chega a Júlia. Rapaz, um cheiro, um ovinho cheiroso. Digo, ó, já está aprovada. Nunca, ah não, começa a relação com sua mãe, não aguenta essa bruxa, não vejo a hora de me casar, a gente vai ser livre, amor, vamos casar logo, pula fora, meu amigo, enquanto dá tempo. Chuta que é laço. Não dá certo, não dá certo. Uma vez eu olhei no olho de uma paciente minha e falei assim, ou você resolve sua relação com sua mãe, ou você vai ser infeliz em todas as relações que você tiver familiares com outras mulheres. Com a sua sogra. Com a sua filha. Com as suas cunhadas. A mulher tomou um susto. Aí eu falei. Eu ficar segurando. Não, a pérola a gente dá logo. Ou você resolve com sua mãe isso. Não tem historinha de mãe longe, não. Mãe tem que botar no colo, beijar, cheirar. Se tem barreira com a mãe, tem que resolver, porque isso é impossível de ficar retido só com sua mãe. Vai resolver. Ah, ela morreu. Vai orar agora. E vocês que ainda têm mãe viva, resolva com a de vocês. E aí, não é orar pela morta não, gente. É orar a Deus. A gente não ora pelos mortos. Isso é necromancia, né? E os necromantas não entrarão no reino do céu, só na Bíblia. Então, mas vamos lá que tem que sair esse segundo ponto, em nome de Jesus. O que é que a gente faz, então, quando não dá para dizer que o problema é a gente faz o quê? Culpa. Ô, irmãos, é automático. Quem foi que pegou água? Foi Gui. O Gui tinha 8 meses. Por que é que você não é um bom pai também com o filho que eu tenho? Peraí. Vamos separar as coisas. Eu não perguntei por que é que seu filho é um mau filho. Podemos orar por isso. Podem ser más companhias. Pode ser alguma ausência sua. Mas a minha pergunta foi por que você não é o melhor pai. Ah, por que que você... O que que aconteceu no seu trabalho? Ah, é a conjuntura da crise. Que crise? Nada, gente. E por que que tem um monte de gente ganhando dinheiro na crise? Crise é coisa botar na sua cabeça. A pessoa fraca, imatura e até muito bem intencionada muitas vezes, aprendeu errado. Aprendeu que, na verdade, os grandes responsáveis pelo nosso fracasso são todos, menos eu mesmo. Ô, pastor, mas você não disse que há pouco agora a gente podia culpar a si mesmo? Ah, eu acho que eu me fiz entender. Eu não quero que você culpe ninguém a partir de hoje mais. Daqui a pouco eu vou falar do terceiro caminho, o caminho da maturidade. Primeiro caminho da imaturidade, se culpar e dizer que é incompetente. Qual a solução? Investir para ser competente. Buscar mais de Deus, orar, se preparar ou parar de reclamar. Segundo caminho da imaturidade, culpar os outros. É, todo homem é assim, e mulher também. E a serpente, aspas, coitada, fecha aspas, não achou quem culpar. E Deus, eu acho que Deus nem deixou ela falar, já foi logo falando. Você vê que não tem diálogo, né? Que é capaz da serpente dizer assim, é, também, e ia inventar alguma coisa. Tem uma mitologia, uma besteirada aí, que tem alguns teólogos, que dizem teólogos que acreditam, que dizem que, na verdade, existe, a primeira mulher não foi Eva, foi Lilith. E essa tal de Lilith, chega a ser engraçado, essa tal de Lilith tem a história própria dela, né? Só que ela não teria, a história dela seria inconveniente para a igreja e os judeus publicarem, então tiraram Lilith fora. Lilith era uma mulher mais decidida, mais forte. Conversa. Ia fazer a mesma coisa que Eva, porque é tudo da mesma natureza. Podia ter Eva, Lilith, Bilith, Trilith, não ia ter. Sabe por quê, irmãos? É algo muito inerente ao ser humano. Até Jesus, se não tivesse a sabedoria e o poder no Espírito, cairia na mesma situação. Ele diz, até Jesus, pastor? Sim, até Jesus. Quando Jesus estava no... É um alarme, gente. Alarme mesmo silencioso ele toca, né? Jesus, por ser humano... Presta atenção nisso para não parecer que eu falei uma heresia. Jesus, por ser humano, na hora da sua morte, pediu ao Pai que, se fosse possível, tirasse dele o cálice. Porque ele é humano. É da saúde do humano resistir à morte. Mas no caso dele, ele tinha uma missão maior do que a sua, aspas, saúde. Amém ou não? Então, embora seja algo que está em você por você ser humano, Deus já lhe deu poder para não ser mais sujeito a isso. Prova disso que Jesus, mesmo humano, não caiu nessa. Amém ou não? Primeiro erro, culpar a si mesmo. Segundo erro, culpar os outros. E o que Adão fez? Também, com essa mulher que o Senhor me deu, essa desmiolada. Essa mulher só pensa em comprar, acaba comigo, eu tenho que esconder o cartão de crédito. Essa mulher é uma máquina de falar mal da minha mãe. E fala, né? E fala. Eu, muitas vezes, atendendo casais, quando a mulher não está do lado, eu deixo o homem falar mal da mulher, falar mal. Aí eu faço uma piadinha. Eu digo assim, isso sendo cristão ou não? Eu digo assim, pois é, né, meu caro, mas ainda bem que você, que de repente não eram dois Adões no Éden, hein? Já pensou? Você acordar de manhã e falar, bom dia, amor, e do outro lado um barbado falar, bom dia, amor. E aí eles riem, não, aí eu tô fora. E aí a gente vai rindo, e ele abre o coração e eu vou enfiando lá a faca, né, de dois gumes. Eu digo, então você sabia que a mulher... Então você não casou com um homem? Não. Gente, que piada é essa, doutor? Estou falando sério. Eu digo, não, é porque... Rogers que usava um pouco de humor às vezes. Humanismo, né? Eu digo, é porque você sabia que ela era mulher, não sabia? Claro que sabia, mas não vim aqui falar disso. E eu não perco o jogo de cintura, eu continuo na graça. Pois é, você sabia que ela era mulher. Eu acho que tem algumas diferenças na mulher para o homem. Claro que tem diferenças anatômicas, que se for um cara culto ainda fala mais, né? Deixa eu falar. Eu digo, será que é só isso? Deixa eu te falar uma coisa. Tem muito mais diferença que as diferenças anatômicas. Então, culpar a sua mulher não vale ajudar em nada. E eu uso a regra de ouro. Tem gente com mulheres mais difíceis e que estão mais felizes que você. Eles devem ser doidos, eles falam, né? Eu digo, não. Irmãos, se não me engano, foi o William Carey, ou foi o John Wesley, me perdoe a ignorância, eu não me recordo agora, que a sua mulher era louca. Louca. E ele, acho que foi o Carey mesmo, e ele lá, missionário, querendo traduzir a Bíblia, a mulher gritando lá, e foi um cara que revolucionou as missões modernas. Aí você diz assim, peraí, então a gente não tem o que fazer para melhorar o casamento? Tem muita coisa para fazer para melhorar o casamento. O que a gente não pode é botar a culpa da mulher. Primeiro, não serve de nada, não ajuda. Quanto mais você terceiriza a responsabilidade, mais irresponsável você fica. Não se ofenda. Quanto mais eu dou a minha responsabilidade para outra pessoa, vai sobrar com responsabilidade para mim? Nenhuma. Aí sabe o que você vai concluir? Não tem mais o que fazer não, porque é ela mesmo que é ruim. Aí a gente culpa o pai, culpa a mãe, culpa o filho, culpa Deus. Já culpou, né? Agora o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, e isso é um segredo espiritual que pode lhe ajudar muito. A partir de hoje, não culpe mais a você. Cresça. Não culpe mais os outros. Pois sempre existe alguém com um círculo pior do que o seu que está produzindo mais do que você. Sempre tem gente com a família pior do que a sua e que está no estado espiritual melhor, no estado financeiro melhor, no estado social melhor. Vamos aprender com essa pessoa. O que é que a gente pode aprender com a pessoa dessa? Agora, a terceira forma e bíblica de nós lidarmos com essas situações que nós tendemos a culpar a terceiros e outros. Para terminar, eu quero ler aqui, eu fiz essa heresia, depois eu vou colar de novo, eu rasguei do meu dicionário Roais, aquela edição acadêmica grossa, assim, que eu não ia trazer aquele livrão para cá. A definição de responsável. É um dicionário filológico, ele não fala só sinônimos, ele explica a etimologia da palavra. Vejamos. Responsável. Que ou aquele que responde pelos seus atos ou pelos atos de outrem. Você sabia, Lucas, que você é responsável pela sua família? Diante de Deus? E que você vai dar conta de Deus a respeito dela? Você sabia, Jana, que você é responsável pela sua família e diante de Deus? Que embora Lucas seja o cabeça, você também é sacerdotisa no seu lar, porque o sacerdócio é universal. Você sabia, Júlia, que você tem responsabilidade espiritual sobre a sua casa? Que ou aquele que responde pelos seus atos ou pelos de outrem, que tem condições morais, ou aí doeu, e ou materiais de assumir compromisso, meu Deus do céu. Responsável quem tem a condição moral de assumir um compromisso. Sabe o que é um compromisso? Nós somos comprometidos com aquilo que, a partir do compromisso, nos faz refém do nosso compromisso. Compromisso é quando eu me dedico a algo até que eu possa responder por aquilo. Você só tem compromisso com sua esposa se você se dedica a ela ao ponto de você poder responder por ela. O Senhor nos chamou a sermos homens e mulheres de compromisso. que ou aquele que deve prestar contas perante certas autoridades. Meu Deus, esse homem estava inspirado. Responsável é quem vai prestar conta. Para de culpar você mesmo, para de culpar os outros. Seja responsável. E digo isso a mim também. Às vezes você não está na casa que você quer, na igreja que você quer, no bairro que você quer, no trabalho que você não quer, e a pergunta é, o que você faz para mudar isso? Mudar de família? Mudar de igreja? Mudar de bairro? Às vezes dá, às vezes não dá. Vai doer um pouquinho mais ainda, quer ouvir? Que ou aquele que tem culpa que foi causador de algo. Ah, então eu transformo a minha culpa na responsabilidade que eu tenho com isso. Porque o que importa não é o que acontece comigo. O que importa é o que eu faço com o que acontece comigo. E eu briguei com um professor de humanismo, filósofo, com 3 ou 4 doutorados na sala, porque ele dizia, cada um de nós é responsável por si mesmo. Eu dizia, para com isso. O rapaz teve um acidente, estava na faixa de trânsito, veio um doido, atropelou ele, ficou na cadeira de roda. Como é que você quer dizer que ele é responsável por estar na cadeira de roda? Aí ele falou, não, meu caro, eu não disse que ele é responsável por estar na cadeira de rodas. Eu disse que ele mesmo na cadeira de rodas é responsável por si mesmo. Aí a gente para de culpar a mãe, para de culpar pai. Quer mais? Juridicamente, pessoa que possui responsabilidade. Etimologia. Responsable. Que garante, que responde. Da origem latina, responsus. Partícula de respondere. Afirmar, assegurar, responder. Para servir de adjetivo ao verbo respondre. Responder. E aí tem uma aulinha sobre etimologia, mas ainda não quero perder esse último pedaço que diz aquele que responde. Bem, irmãos, então a partir de hoje, quando Deus nos chamar para a conversa, a nossa resposta tem que ser responsável. Vamos orar? Fique de pé. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque depois de uma dessa, não dá para culpar mais nem a si, nem aos outros. Eu quero ser responsável. Embora eu não concorde com alguma coisa que aconteça ao meu redor, eu continuo responsável. E isso é uma bênção. Como disse aquele tolo, mas acertadamente o Sartre, a liberdade é a nossa maior escravidão. Não sabendo o que dizia, pois não experimentou a tua liberdade, não que eu saiba. Mas nós que somos chamados à liberdade, porque se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós somos escravos dela também. Como disse teu filho Lutero. Obrigado, muito obrigado, porque o tempo de culpar os outros acabou. E isso é extremamente libertador. Obrigado porque o Senhor nos responsabiliza. Obrigado porque o Senhor nos chama à maturidade. Obrigado porque o Senhor nos libertou de acusar a si e aos outros. E o Senhor nos deu a possibilidade de receber o perdão. Porque o Senhor condenou na cruz aquele que não tinha culpa ou responsabilidade, mas resolveu se responsabilizar pelos irresponsáveis. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor se responsabilizou pelas minhas irresponsabilidades. Mas ainda, como disse teu servo Paulo em Colossenses, deixou algumas aflições para que nós participássemos do teu sofrimento. Obrigado. Obrigado porque você deixou algumas gotas do cálice para nós. Embora nada possamos fazer para sermos justificados diante do Pai, o Senhor deixou para nós algumas responsabilidades e nós te louvamos por isso. Nós queremos ser responsáveis pela nossa família, pelos filhos, pela esposa, pelo marido, pelo evangelho, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país, parar de culpar A, B, partido, parar de culpar político, parar de culpar chefe, parar de culpar amigo. Nos leva a essa maturidade, me leva a essa maturidade em nome de Jesus. Nos leva, Espírito Santo. Nos leva, Espírito Santo, todas as vezes que nós murmurarmos culpando a si mesmos, culpando a si ou culpando aos outros, o Senhor lembre-nos, Senhor, que o que devemos fazer ao invés de nos culpar é crescer, é se responsabilizar, é levar a sério. Quando nós culpamos os outros, nós devemos orar por eles, abençoá-los, porque poucos têm pouquíssimo poder para nos fazer algum mal. Tua palavra diz que até o diabo, Senhor, traz em correntes e só permite que nos toque quando é da tua permissão. Nada nos advém que o Senhor não saiba e que antes não nos tenha preparado o livramento. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque isso pode revolucionar a nossa vida. Pode revolucionar nossa história. Pode revolucionar os nossos relacionamentos. Toda vez que vem aquela culpa profunda que quer nos matar, nos deprimir, nós lembremos. Não, não, não. Culpa foi colocada na cruz. Eu tenho responsabilidade com a minha vida. Todas as vezes que vier aquela acusação que o sangue irriga os nossos olhos de ódio contra alguém, possamos lembrar que nem o Senhor veio para julgar ninguém. Vai vir com o cetro de ferro nas mãos para julgar as nações, mas o Senhor nos ensinou a sermos misericordiosos e até nos responsabilizar em oração. Que chamado misterioso, que chamado profundo, que chamado sublime, da culpa à responsabilidade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês ainda me amam? Digam amém. Glória.